Oui, mademoiselle, minha experiência com vinhos é magnífica. Eu passei anos visitando terroir e experimentando grandes rótulos. Foi assim que nasceu minha paixão pelos Bordeaux. E onde eu os encontro? Chez Verdemar. Santé. A quinzena francesa do Verdemar já começou. Até o dia 15 de setembro, visite uma de nossas lojas e encontre os melhores rótulos. Aproveite e confira a agenda de cursos de vinhos. Verdemar, sempre o seu melhor.